chegando a hora da tua vitória. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Davi naquela noção? Era o menor entre seus irmãos, pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria, o ponteiro do relógio do céu se movia. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. Vai ungir Davi, a rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus proclamou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que moram no seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Esther e ninguém sabia, somente por Adaça alguém lhe conhecia. Mas enquanto ela Deus adorava, o ponteiro do relógio do céu trabalhava, marcando segundos pra mostrar a hora que Deus tinha programado pra lhe dar vitória. Esther foi vencedora, assim a história diz. Quando o relógio marcou os últimos segundos, Deus lhe fez rainha daquele país. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. Chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora.